Vamos lá, gente, misturar o rap com forró. Vamos ver no que dá. Pode puxar o fole, sanfoneiro. Pode chegar chegando no salão. Mistura o rap com o teu forró. Vamos do carnaval a São João. Pode deixar que eu levo daqui pra frente. Junto e misturado, deixa com a gente. Comigo, MV Bill rimando. O forró tá chapa quente e a poeira levantando. De bobeira no salão, ninguém vai querer ficar. A sanfona tá tocando, convidando pra dançar. É pra misturar com zabumba de forró paraibano, com a pulsação de um tambor que é africano. Na simplicidade de um bom pé de serra, quem tá pelo certo faz amor e não faz guerra. Menino, que eu mais quero, tá no sangue que tá pulando. O meu pai pernambucano, minha mãe da Paraíba. Aqui dentro de mim tem a força do Nordeste. Um pouco de Lampião, outra metade paulista. Pode chegar de um jeito gostoso pra gente dançar. Pode abrir suas pernas que eu quero entrar. Pois pra dançar um forró bem gostoso tem que ser safadinho. Um sanfoneiro que é macho e valente toca sanfona e a mulher de um jeito caliente. Mas pra tocar esse fole com muito carinho tem que ser dominguinho. A dominguinho. É tipo assim, chegando no salão, mirando na princesa no meio da multidão. Convida pra dançar e pega na cintura, um cheiro no cangote pra abalar a estrutura. O ritmo é quente, que mexe com a gente. Cabra macho fica doido quando ela rebola na minha frente. A cena vai ficar calinha. A gente ainda tem a noite toda pra unir nossa corrente. Sem bater de frente, vou sair que a fila anda. Vai daqui pra frente, Roberta, Miranda. Pode chegar de um jeito gostoso pra gente dançar. E aí? Pode abrir suas pernas que eu quero entrar. Pois pra dançar um forró bem gostoso tem que ser safadinho. Tem que ser. Um sanfoneiro que é macho e valente. O sanfoneiro toca sanfona e a mulher de um jeito caliente. Mas pra tocar esse fole com muito carinho tem que ser o quê? Tem que ser dominguinho. Só dominguinho.